A esperança de que um dia chegaríamos a este reino de Deus, dizendo-nos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas eis que me vou na frente de vós, a fim de vos preparar lugar, para aí onde eu estiver, vós estejais também. Nos deu a certeza que estaríamos a seu lado um dia, que poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós. É o Salmo 82, versículo 6, repetido em parte pelo Cristo, dizendo-nos: vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Não se coloca a candeia, a luz, sobre o velador, sobre a tigela, mas coloca-se a candeia, a luz, sobre o velador, para que ela leve a iluminação por toda parte. Então Jesus nos convida, dizendo-nos que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia, e que ele chega ao ponto de abandonar as outras 99 ovelhas que se encontram no rebanho e sai pelos campos, pelo deserto, para buscar aquela ovelha desgarrada. E quando a encontra, traz-a nos ombros. E em verdade está mais feliz por aquela ovelha desgarrada que recuperou do que pelas outras 99 que deixaram no aprisco. Este é o nosso pastor. É o Cristo de Deus, que jamais nos abandona. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, e que não nos deixaria órfãos. No Evangelho de João está a anunciação do Consolador prometido pelo Cristo, dizendo-nos: há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas vós não compreenderíeis. Mas eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador, o Paracleto, o Advogado, o Espírito de Verdade, que o mundo não conhece e nem pode perceber. Ele vos fará lembrar tudo o que eu disse e vos ensinará muito mais. E assim nós temos, a partir de 18 de abril do ano de 1857, na Galeria de Orleans, na Livraria do Senhor Danty, a chegada ao globo terrestre de O Livro dos Espíritos. O codificador Allan Kardec reúne 1019 perguntas e respostas a partir da sua segunda edição, para nos explicar de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, a influência dos Espíritos em nossas vidas, porque o Espiritismo é a ciência, no sentido amplo, que estuda a origem, a natureza e o destino dos Espíritos e a sua relação com o mundo corporal. Vem tirar o véu dos nossos olhos e falar de Jesus. E se alguns irmãos espíritas criticam o excesso de religiosismo em alguma parte do nosso movimento, não podemos esquecer que sem Jesus nós não temos espiritismo. Porque, como asseverava Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, o médico dos pobres, o Evangelho é a pedra fundamental da doutrina espírita. E os Espíritos superiores nos apresentam na questão 625 que Jesus é o nosso guia, é o guia da humanidade, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo como exemplo. Então, se temos que seguir Jesus, se a nossa evolução espiritual depende de seguirmos os seus passos, não poderemos jamais esquecermos do Cristo de Deus. Nós, pessoalmente, acreditamos que o Cristo de Deus, que o nosso Pai amoroso, não nos deixariam órfãos e mandariam somente um consolador.